Obrigado, boa tarde, boa tarde. Goma 620, desce para nível 050. 050, 620. 627, ponte zero no zero, pronto. Tiver 627, autorizando a linha aérea, decolar pista na zero, vento 090 graus, no zero, a nós. Linha aérea, decolando na zero, Uxa 627. Uno, alterne 123, decimal 8. 25123, 659, boa tarde. Boa tarde. Passarei do 2231, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000 pés, reporte estabilizado, 2231. Azul 2715 está estabilizado. Azul 2715, grato pela colaboração, completo sinal, chame torre 118 do sinal 95. Torre 1895, boa. Goma 620 para o localizador, direita 065. Desça para 3 mil pés inicialmente, ajuste no 0 no 3. 3 mil no 0 no 3, direita 065 para o localizador, no 620. Azul 2715, pouso autorizado, pista 10, vento 1008, nós. Autorizado no 0, azul 2715. Canal 227, contato radar, suba para o nível de voo 360, saída São Luno. Passarei do 2231, completo sinal, chame torre 118 do sinal 95. 118-95, obrigado, você viu. Somente. Pedro 2231, boa tarde. Passarei do 2231, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando. 209. 229-3307, né? Salvador, boa tarde, gol no 884, próximo ponto de espera, gol no 0. Gol no 884, boa tarde, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, gol no 884. Aí, ajustamos 0 no 3. Deve para 3000, ajustamos 0 no 3, cancelada a restrição de alto estúdio, número 63 no 4. Canal 314, decoração para sinal ILS, curva direita para o 050. Direita 050, canal 63. Estabilizado, voo 620. Gente, aguarde transferência, voo no 620. 620. Controle o 6227, desvio, explora 205, calibração máxima. Gente, o canal 6227. Após desvio, autoriza por onde lenta, por 6227. Autorizado lenta após desvio, acionar 6227. Ok, pode desvio da 6227, obrigado. Correção 2715, sala 30, libera direita, sala 1, 21, decimal 9. 219, boa. Lula 620, completo sinal, chame torre 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, 620. Lula 0, passageiro 2231. Lula 613, no 4, de separar 2000 pés, reposto estabilizado, né? 2000 pés, autorizado LF, reposto estabilizado, né? 63 ou no 4? 13367, de separar 4000 pés, ajuste de altímetro, 1 no 0, 1 no 3. 4000 no 0, no 3, ajustado, 3367, tá? Salvador, Gol no 620, boa tarde, Índia Serra, estabilizado de novo. Gol 1620, continua a aproximação, ordenando autorização de pouso. 620. Gol 1620, pouso autorizado, pistola 0, vento 1, 30 graus, 0 nós. Entre pouso no 0, gol 1620. Leme 314, direita para 070, reposto estabilizado. 070, reposto estabilizado, Leme 314. Bom, 1884, após o tráfego da companhia na curta final, autorizado a alinhar e manter a zona 0. 09 na final, ele mantém o 0, gol no 84. 3 autorizado, LS, após estabilizado. No 0 no 3, 10 para 2000, reduz 199, 3667. Gol 1620, solo 35, libera direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, gol 1620. Recife, 125, decimal 1, Alterne, 123, decimal 8. 251, 238, boa tarde, 6227. Estabilizado, Xanero 6314. 6314, chame torre, 118, decimal 95. 295, boa. 0 graus, 062, a nós. Autorizado a decolagem, 10, bom, 84. Salvador, boa tarde, Xanero 6314, passando externo, baixado, travado. Xanero 6314, boa tarde, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardo autorização de pouso, 6314, ponto autorizado, pistola 0, vento 1, 40 graus, 079. Ponto autorizado, 90, Xanero 6314. Bom, 1884, decolado aos 37, chame controle Salvador, 119, decimal 8. 198, bom, 84, boa tarde. Bom, 3367, chame torre, 198, decimal 95. 295, Salvador, boa tarde, bom, 84. ONU 884, suba ao nível 230, saída Puga, transição Aru, contato radar na decolagem. 230, Puga Aru, o bom 84. Salvador, muito boa, 3667, final 90. 3667, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 3667. Xanero 6314, solo 38, libera a direita, solo 121, decimal 9. Xanero na solo 38, chama solo 219, Xanero 6314. Pistola 3367, pouso autorizado, pistola 0, vento 1, 40 graus, 0629. Pouso 0, 3367. No 2761, prossiga, agora Salvador. Para o nível 180 inicialmente. Deixa de mensagem, confirma o motivo da remetida. Estabilizou agora na final, na curta. Ok, suba para 2.000 pés, agora de transferência. 2.000 agora de transferência, seja. 367, chame controle de Salvador, 119-8. 19-8 vai chamar a 36. O 367, vou direto à posição Pelo, aguardando vetores para interceptar a sinal de LS. Direto Pelo, agora vetores 367. Pode ser pela esquerda mesmo? Afirmo. Azul 2761 no controle? 2761 no sistema. Nós estamos encontrando o plano do senhor no sistema. Qual é o destino? Destino Campinas, domínio de voo é o 340. Salvador, boa, azul 4462, listo para a descida. 4462, identifique, desça para o 050, chegada a Mari. Então, Bomé de Uno. 462. Planner 6387, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, pento 130 grau, 089. Autorizado, alinhar e decolar da pista 10, 6387, azul 2761, suba para o nível 3. 40, acione código 5100. Caso 5100 vai subir agora sem restrições ao nível 340, o azul 2761. Azul 2761. Acione código 5150, código definitivo 5150, chame o centro Recife na frequência 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. 288 ou ainda 260 o azul. Uno 884, chame o centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 2085, 2545, voo 1884. Projeto 36 nessa data? Prossiga. Autorizaria a projeto, né? Channel 6327, decolado, áudio 44, chame controle Salvador, 119, decimal 8. 9863, 27. Controle Salvador, Channel 6327. Chané 6327, contato radar na decolagem, suba nível 240, saída São Muno, transição Coral. São Muno, Coral, 6327. Estabilizou o ILS X-Ray da 1-0, 3-6-7 da Tampa. 367, turno 1-9-9-5. 395, obrigado. Vez o 3-6-7 da Tampa, final, nota. 667, pouso autorizado, pistola 0, vento 120 graus, 0629. Vivo pouso 1-0, 3-6-7 da Tampa. Azul 4962, lista para 2000 pés. Ajuste de altímetro no 0 no 3, autorizado na ILS, pistão no 0, rebote estabilizado. Lista para 2000 pés, construir 13, informar estabilizado 4462. Autorizado, deixa eu ir pronto para o táxi. Até o ponto de espera da ordem, que era o time de 0-3. Controle Salvador Oceanera 6327. Prossiga. Solicito sinal 180, nível 180. Sim, tinha autorizado 180 como sinal, voe direto coral. 180 direto coral, 6327. Ah, 3367, sala 50, libera direito, sala 1, 21, decimal 9. Direita 219, até 3367. Polícia Juliette, autorizando a linha de decolar, pistão 7, vento 140 graus, 079. mantém 1806327. Cliente, voe Yukob. Confirme, Yukob. Yukob. Pronto, 4462 estabilizado. Chame torre 1 no decimal 954462. 1898954462, obrigado. De Salvador, azul 4462 na final. Azul 4462, informa o tráfego Papa Alfa 32, colando da pista auxiliar, a faixa para sua direita, não interfere com a aproximação. Foi motorizado, pistão 0, vento 1, 3 graus, 079. Autorizado, posição 10, azul 4462. Salvador, com Vitorinha Juliette, colando 54, farol de Itapuã, chame controle 119, decimal 8. 19 com 8 no farol de Itapuã, Vitor Índio Júlio. Por favor. Grato, tá. Olha, cordial, boa tarde, Papatango, Vitorino Juliette. Papatango, Vitorino Juliette, boa tarde, mantém as condições visuais, ajuste na 013, reporte Farol da Barra. Comente 13, reportará Farol da Barra, Índia Júlia. O Xenem é 327, serviço radar encerrado, 55 milhas sudoeste de Salvador, chame controle Ilhéus, frequência 120 do Cima 1. Controle Salvador, boa tarde. Azul 2729, perdeu o controle, perdeu o contato com o centro. Está a 5 milhas de Alagoinha para a descida. Azul 2789, ciência, acione identificação, autorizado chegada a Bonf, desça para o nível 050, ajuste na 013. Para o 050, no 013, já tem informação Whisky, obrigado. Chame 355, autorizando a linha aérea decolar, pistão 1-0, vento 120 graus, 079. Ok, livre, a linha aérea decolar 163. Tráfego de Salvador, boa tarde, o pioneiro do mundo, a linha aérea 209. Astro Salvador, boa tarde. Força Aérea 20 Nuno, pioneiro Nuno. Iniciando já, né? M355, decolada 1900, chame controle 119.8, bom voo. 198, obrigado. Controle, boa tarde, Oxana, é 6355. 6355, contato radar na decolagem, subiu 360, sedação 1 na transição ótima. Sampo 1 ótima, 360. Oi, Leda. Oi? Oi, Leda. Ok, Leda, cuidado. Passando o farol da Barba, Pedro Frio, com o Victor Índia Júlio, estimando o pouso 19-16 em Cairi. Gente, Victor Índia Júlio, acho que não é atrapa eu conhecido a informar. Graças pelo regresso, então. O 6355, precisa da proa 220, o 15 milhas, para evitar a formação. Autorizado o desvio. 635. Controle Salvador, azul 2789, só pode liberar a restrição de velocidade da chegada? 2789, lista para 2000, pés autorizado ILS, rebote estabilizado, ajuste no 013. Para 2000, com 1013, entendeu, liberada a restrição de velocidade em Pelô, vai permanecer em high speed 2789, obrigado. Correto. Já terminou o desvio, pode voar a posição ótima. 355, mantenha presente para o aguarde de coordenação com o centro, mas terá a possibilidade de voltar para a Leda. Ok, obrigado. Autorizado, Mótiva está presente. Autorizado, Mótiva, 4778, autorizado a linha de colapso no 0, vento no 40 graus, 049. Autorizado a linha de colapso no 2231, próximo posto de espera da 1-0. 3231, autorizado a linha e manter pistão no 0. Autorizado a linha e manter pistão no 0 para 3231. 6355, chame o centro Recife, 125, decimal 1, alterne 123, decimal 8. 251, caso negativo 232, estou chegando 6355. Azul 2789, chame torre 1-9-95. 1895, obrigado. Salvador, boa tarde, tá 4778, decolado, cruza mil pés. 2789, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0, no 3, forma até iniciando a rolagem não no 0. Desce. Passarelo 2231, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 40 graus, 04 nós. Cruzeiro, decolagem, pista no 0, passarelo 2231. Tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 70 graus, 039. 2789. Passarelo 2231, decolado aos 11, chame controle em 1-19.8. 19.8, obrigado. Salvador Azul 2711 com uísque. Azul 2711, identifique. Tem seu contato radar estabelecido a 5 milhas de Conde. Voe direto à posição Bonf, reporte descida. Voltaremos para a descida, voaremos agora para o de Bonf, então Azul 2711. Controle, Salvador, boa tarde, passarelo 2231. Passarelo 2231, boa tarde, suba ao nível 160, seta momo, transição VATAP, contato radar na decolagem. 2231, na VATAP. Na momo, livre para 160. Controle, o azul 69-8. Azul 69-8, identifique. Voe direto Duna, vista para 2.000 pés, ajuste no 03, reporte estabilizado ele. 013, direto Duna, identificou para descendo para 2.000 pés, azul 6918. Solo 1-3, nível direito, chama em 1-21-9, solo 21-9, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, da 3-1-5-5, da próxima ponta 0-0-0, tá pronto. Da 3-1-5-5, vento 1-5-0 graus, 04 nós, autorizado ali, e decolado, pista no 0. Decolagem da pista 10, controle, autorizaria a passaria do 231 para a 305 por 11 milhas para evitar falar, só senhor. Oi, direto Barreiras, 2231. 2231, direto Barreiras, positivo, 2231. Obrigado, senhor. PAN-4778, chame o centro Recife, 126.5, alterne 125.45. 3155, decolado aos 1-5, chama o controle em 1-1-9-8. 3198, obrigado, uma boa semana então. Boa tarde, tá 3155, decolado na sua escuta. 1-5-5, contato radar na decolagem, suba ao 320, aceitação, voo transição módica. 320, estão voando uma ótima. Tá, 3155. No 738, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 50 graus, 05 nós. Decolagem autorizada, pista 10 para voo no 738. Tá 3155, só manter pro aí 250, 260 aí para evitar formações, aproximadamente 15 milhas. Gente, após o Leda. Após o Leda, obrigado, senhor. Bono 738, decolado 18, chame o controle em 1-1-9-8. 98, Bono 738. Boa, boa, 732, decolou nessa situação. 732, contato radar na decolagem, suba ao nível 360, sair da Arbor 1, transição elefa. 360, Arbor 1, elefa, gol 1, 738. controle Salvador Azul 27 no 1 para descida. 27 no 1, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. 4.000 no 0 no 3, 27 no 1. Gol 1738, desvio à direita, proa 310 por 15 milhas. Texto desvio 1738 após voo posição elefa. 7 após elefa, gol 1738. Salvador 3, 155, pode voar com ativa, só para me dar uma informação aqui perto do laser. Pedizinho e aguarde autorização ao bote. Tá bom, vamos dizer na dimensão. Oi, Salvador, boa tarde. O pioneiro do mundo está no centro do Pátio de Autoridade. Depois pode ser falado em direto. Gente, pioneiro no 1, autorizado a alinhar e decolar a partir da interseção. Vento no 50 graus, 05 nós. Autorizado a alinhar e decolar a partir da interseção, pioneiro 1. Zona 55, chame o centro Recife, 125 décima 1, no alterne 123 décima 8. 251, 232, uma boa semana. Localizador passando Luna Azul 6918. 6918, chame torre 198, decimal 95. 1895. O controle Salvador Azul 2711, solicita. Prossiga. Proa 230 para evitar uma formação, se possível, senhor. Autorizado. 230, Azul 24. 1-2-7-1-1. 9-8, continue a aproximação, aguarde pista no zero livre, altímetro no zero, 1-3. Guardando pista livre, 6-9-8.